desta terra. O mar, o mundo que Deus bem conduz, sei que Deus para nós também deu salvação pelo Filho querido Jesus. No barulho da chuva molhando esta terra, eu sinto o poder de Deus. No calor deste sol que irradia na flor, eu sinto o poder de Deus. No silêncio da noite, Deus no céu também dá para nós uma linda lua. Olhando esta terra, eu sinto o poder de Deus. No calor deste sol que irradia na flor, eu sinto o poder de Deus. Da noite, Deus no céu.